tarde, quase boa noite, minha gente. Nós estamos de volta com o programa Eu no Mundo de Nós, na Rádio Aconchego, sua rádio comunitária 88.fm. Eu no Mundo de Nós é um programa acerca das relações construídas entre eu e o outro, reconhecendo as singularidades e aquilo que nos une, sob o olhar das mulheres. Utilizamos como referência livros, filmes e depoimentos para falarmos de questões atuais como cuidados, feminismo, política e cultura. E hoje a gente traz o tema Eleições 2018 e Cidadania. E olha que as eleições estão por aí, estão batendo na porta da gente. No próximo domingo, dia 7, já estaremos nas urnas votando e escolhendo os nossos melhores candidatos. E isso é uma atitude muito importante, né, minha gente? Nos tempos de hoje, a gente tem que ter muito cuidado em quem vai votar e o que faremos com o nosso voto. Isso é muito importante, precisamos estar bem atentas a isso. Não é, Angela? Pois é, Leônia. Esse é um momento, por mais que seja marcado, são as eleições, mas a gente entende que é um momento bastante simbólico do que a gente pensa, do que a gente quer enquanto país, enquanto mulheres, enquanto comunidade. Então é um momento onde aquele ato de votar, ele tem um significado muito grande para a vida da gente, não é? Sim, principalmente porque as mulheres, elas nem sempre tiveram esse direito de votar, né? Só começamos a votar em 1932, faz exatamente 86 anos. E essa é uma conquista muito importante no mundo das mulheres, é uma conquista das mulheres para participar da vida política do país. Mas não é jogando o seu voto fora que vai mostrar que essa conquista é uma coisa à toa, né? É uma conquista importante e a gente tem que prezar por isso, sabendo escolher os nossos candidatos. E sobretudo nesse momento, né, Leônia, que a gente está vivendo, um momento muito singular, muito complexo, muito carregado de expressões de violência. A gente tem uma mescla de candidaturas aí. Nós temos candidatos e candidatas que têm uma trajetória na luta democrática, sobretudo quando a gente pensa no que é que atinge as mulheres, a vida nossa, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres indígenas, de periferia. E aí a gente vai pensando que também tem candidatos que parece que eles não estão nem aí para a política, né? Não estão nem aí para a política e não estão nem aí para as populações mais marginalizadas, como as mulheres negras que moram em periferia, principalmente. No mapa, né, do Brasil. E isso aí, o grupo de mulheres conta 51% da população, né? Exato. Né, Angela? Um grupo atuante, né? Um grupo bastante expressivo. A gente viu na última mobilização que aconteceu na semana passada, na quinta-feira, como a cidade ficou super lotada de mulheres, principalmente mulheres na rua, gritando não, não, não quero isso, né? E não quero esse pirata que tá vindo por aí. E foi ele não, né? Ele não, ele de jeito nenhum, ele não, ele nunca. E a gente. E foi muito bonito, assim. Fazia tempo que a gente não via uma expressão tão bonita. Foi muito lindo o movimento, né? E a grande maioria era de mulheres. Pois é, e exatamente essa candidatura que nós estamos repudiando, porque não quer saber da política, não se discute a política, na verdade. É a pura expressão do ódio, do autoritarismo, do fascismo. e que ameaça todos nós, né? Ameaça o processo democrático, ameaça a própria Constituição. Poxa, uma Constituição que foi super trabalhosa e que contou com o grande apoio dos movimentos sociais populares. Uhum. Então, como é que uma Constituição que assegura os nossos direitos, essa Constituição assegurou, na primeira vez da legislação, da lei magna, né, da lei máxima do país, homens e mulheres iguais, né, o racismo como crime inafiançável, né, os direitos sociais, o direito à saúde como universal, o direito à educação, o direito às pessoas com deficiência, que antes tinha na verdade foi um grande avanço, né? O próprio ir e vir, o movimento, o direito de ir e vir, já que essa Constituição, antes dela, nós estávamos vivendo o período do golpe militar de 64, né, Leônia? Uhum. Então, assim, tudo isso ainda é processo para a gente consolidar. E nós tivemos grandes avanços nos últimos anos. Acontece que tem candidato aí querendo ir subindo nas pesquisas a troco de raiva, de ódio, né? Uhum. De toda uma... Na verdade, é uma ausência de proposta. É o ódio como uma forma de gerir. E aí a gente vai deixar isso acontecer, é, pessoal? É, mulherada? Minha gente, eu acho que tá na hora de a gente abrir o bocão e dizer não, não mesmo, porque a gente quer um país melhor, a gente não quer retrocesso, a gente não quer voltar atrás dos nossos direitos, a gente quer seguir sempre em frente, mas a gente vai ter que lutar um pouco, correr atrás disso, né? Porque esse cara que está aí, ganhando a adesão de muita gente, usando a boa fé das pessoas mais simples, se dizendo defensor da moral, dos bons costumes, da honestidade e das armas. Ele defende o assassinato de pessoas escancaradamente, assim. Para quem quiser ouvir, contra tudo o que no Brasil sempre defendemos, que sempre foi a cultura de paz, do amor. E esse candidato que está chegando aí está fazendo discurso de ódio, fazendo as pessoas brigar, ameaçar, humilhar as pessoas, só fala em ódio, sequer tem uma proposta para educação, economia, saúde e muito menos para assegurar a Constituição, né, Ângela? Perder os direitos que a gente lutou tanto para conquistar. Pois é, pessoal, aí a gente vai ouvir uma musiquinha, mas a gente quer deixar com vocês essa reflexão. Nós temos pouquíssimos dias, nós temos a oportunidade de não permitir que esse país vire uma grande chama contra nós, de ódio, porque nós não permitiremos que esse desrespeito às mulheres, que essa naturalização ao estupro, que é esse ato de pegar uma criança, incitar uma criança a gesticular uma arma contra nós não vamos permitir que isso aconteça. E para isso nós somos a maioria da população. Você mulher jovem, você mulher dona de casa, estudante, avó. Mas vamos ouvir uma musiquinha, né, Rafael? sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Olá, pessoal, de volta. É, a gente estava falando aqui sobre a nossa participação, né, na sociedade brasileira, e lembrando também o nosso percentual na população geral, né? Nós somos, o Brasil tem hoje 208,4 milhões de habitantes. E nós somos 107 mulheres, 107 milhões de mulheres. Ou seja, 51,6%. É quase meio a meio, não é, Ângela? É 1,6% a mais do que a população masculina. Exato. E é um percentual bastante significativo, porque grande parte de nós mulheres garante a vida de nossas famílias. Luta pelo bem comum nos diversos lugares. Participamos de igrejas, de sindicatos, de partidos, de movimentos. Visitamos parentes e cuidamos de nossos idosos. Nós mulheres somos, em muitos casos, a luz e a força de nossas comunidades. Pois é. E ó, lembrando que hoje é o Dia do Idoso, tá? Hoje é o Dia Internacional do Idoso. E só uma informaçãozinha, aqui no SIS teve várias atividades. E aqui no SIS tem uma presença muito grande de idosas. E essas idosas, muitas delas têm muito interesse em estar conversando também sobre as coisas que estão acontecendo aí no país. Aí, quando a gente pensa nessas eleições, pessoal, a gente não só está pensando em quem vai lá ser presidente da República, não. A gente viu agora, a gente tem vivido uma perda assustadora de direitos. Assustadora. Nós temos perdido direitos no campo do trabalho. Gente, o crescimento das relações precárias de trabalho está uma coisa assustadora. Olha, a forma como a saúde está sendo desmontada, o SUS. O SUS é uma política universal, não existe em nenhum outro país. E esse país, esse SUS está sendo desmontado pelo golpe que está aí ainda em evidência no país. Então, assim, pensar em quem nós vamos votar desde deputado, deputada estadual, as nossas escolhas também, para quem vai estar no Congresso, gente. Porque são eles que votam as leis, que discutem as leis e que votam, minha gente. O presidente apenas assina embaixo. Mas são os deputados estaduais e federais e os senadores que votam as leis. E por isso que é importante a gente escolher bons candidatos. Aqueles candidatos que estão pensando nas minorias, que estão pensando nesses direitos que já estão... que a gente perdeu, né, nas últimas votações deles mesmo. Então, a gente tem que pensar nisso também. Principalmente nessas escolhas de bons candidatos para votar as leis ou para retomar aquelas que foram perdidas nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos. Pois é, e aí temos várias candidatas, né? As mulheres estão aí disputando o poder, o lugar na política, que é um lugar que nós, na história das mulheres, sempre fomos destituídas desse lugar, né? Mas que a gente está com muita luta, muita batalha diária, conquistando. Então, vamos ouvir, vamos ver o que é que essas candidatas também estão colocando, estão defendendo, né, Leônia? Isso, e a gente vai aproveitar o momento para convidar todas vocês para participar de um debate que a gente está organizando aqui no CIS. Qual a importância das candidaturas populares? Nesse dia, a gente vai falar sobre a qualidade do nosso voto. Nós convidamos algumas candidatas, 2 candidatas e 1 candidato. Vamos contar com a presença de Jô Cavalcante e Ivan Moraes e a Flávia Ellen, que é candidata a deputada federal. E vai ser aqui no CIS, vai acontecer aqui no CIS na próxima quinta-feira, dia 4, às 9h30 da manhã. E aproveitamos o espaço aqui para convidar todos vocês a participar deste debate aqui no CIS. Vai ser no auditório. É uma atividade realizada pela Rádio Aconchego e pelo Fórum de Usuários aqui do CIS. Todas convidadas, por favor. É isso aí, pessoal. A gente está muito preocupada, nós todos estamos aqui preocupados com os destinos desse país. E a gente pede a você que está nos ouvindo, a sua casa, onde você estiver, pare, pense. Não repita aquelas escolhas sobre as quais você não pôde verificar os melhores resultados. Porque esse momento, muitos deles chegam, né, fazendo 1000 agrados, 1000 promessas, chega perto, abraça, beija, chega perto da comunidade, prometendo várias coisas. Mas é muito importante... a gente verificar quem é que tem estado conosco mesmo no nosso dia a dia. E, como mulheres, quem é que tem lutado mais pelos nossos direitos? Quem é que tem enfrentado o feminicídio? Esse grande número de mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres. Então, é importante que a gente veja, que a gente vá atrás de informações, que a gente não só vote pela aparência ou porque ele chegou, ela chegou com um gesto de gente boa. Vamos ver, gente, os projetos desse pessoal. Vamos conhecer, essa é a hora, né? Então, vamos para mais uma música. Tem um preço. Gente, até agora a gente vem falando sobre a importância do voto, a importância da mulher no voto. E a gente falou sobre a maioridade, né? A maioridade da população, que é das mulheres. Falou sobre as candidaturas que estão aí. Falamos sobre a velha política, né, que é sempre a mesma, sai eleição, volta eleição, e é sempre a velha política de promessas, de falsas promessas, e depois esquece as comunidades e tudo, esquece as promessas, e tudo volta a ser como era antes. Então já está na hora, a gente já passou por diversas experiências iguais em eleições. Agora já está na hora de a gente abrir mais os olhos e votar de forma mais coerente agora, né? A gente está vivendo um momento muito crucial, está num contexto muito violento, e a gente está precisando abrir os olhos e votar em pessoas que defendam nossos direitos, nossos direitos humanos, de viver com dignidade. Não é, Ângela? A gente está discutindo aqui as candidaturas populares, mas o que é que significa isso, né, Ângela? Vê só, quando a gente fala em candidatura popular, como é que a gente pode relacionar isso com o nosso entendimento sobre a política? O que é que você acha que seja política? Geralmente, e ultimamente, as pessoas estão apresentando uma reação muito negativa. Ah, eu não quero saber de política. A maioria dos políticos é assim. Política é Brasília. E, na verdade, se você parar para pensar no que é o nosso cotidiano. Olha, a gente se acorda, a gente se alimenta, a gente alimenta a nossa família, a gente cuida da saúde nossa, das pessoas da família, a gente sai para levar um idoso, criança, a gente produz lixo, a gente anda nas ruas, nós usamos meios de transporte, sobretudo coletivo, né? A gente acessa os meios de comunicação, seja dentro de casa, ou rede social. Enfim, a gente sempre está se relacionando com ou bens ou serviços para atender nossas necessidades humanas, não é isso? Acontece que quando se fala de decidir sobre como vamos ter atendidos nossas necessidades humanas, nossas necessidades sociais, porque você já prestou atenção? Quem é que decide sobre nossas vidas? Por que as mulheres da nossa comunidade, por que as lideranças que estão na periferia, que estão acompanhando essas mulheres, aquela jovem que entrou na universidade pelo sistema de cotas e ela não quer seguir a vida que a família dela, que as mulheres da família dela sempre seguiram, de ir para o trabalho doméstico, como era a única alternativa. essas jovens que estão na periferia, que estão acessando o ensino superior, ou que estão com uma coragem, com uma garra de representar a sua comunidade. Por que que essas jovens não podem nos representar? Quem disse que não pode? Então, candidaturas populares têm a ver com a aposta que nós fazemos na nossa própria gente. Porque a gente já está cansado de escolher representantes, sobretudo homens brancos, que vão para o poder, né, Leônia? E para ser nossos patrões. E não é isso que a gente quer mais. Pois é. E aí, gente, está na hora da gente pensar o que é que nós queremos que eles e elas nos representem. Quais são os seus projetos? Eles têm? Vocês conhecem os projetos dessas pessoas? Então, assim, o que a gente está querendo é trazer uma discussão, fazer essa discussão com vocês sobre a importância dessas candidaturas que surgem da base, das comunidades, e como elas podem ganhar nosso apoio. Não é isso, Leônia? É isso que a gente quer, minha gente, que vocês olhem mais para esses candidatos. Principalmente tem os candidatos jovens, pessoas jovens que estão surgindo agora, que estão com propostas mais direcionadas para as periferias, para os direitos humanos, para a segurança, para a educação, de uma forma mais coerente. É para essas pessoas que a gente quer que vocês olhem. Que vocês olhem e tomem decisões firmes, objetivas, sobre o seu voto. Para a gente não cair na mesmice de sempre, de ficar apostando naquele candidato que promete mundos e fundos e depois esquece a gente por 4 anos. A gente já está cansada disso, não é mesmo? Eu, pelo menos, não aguento mais estar ouvindo as mesmas ladainhas e depois ser esquecida, como se eu não valesse nada, como o meu voto não valesse nada. E outra coisa, tem uma turma também pensando em votar em branco ou anular o voto, certo? É um direito que a gente tem, né? Ah, você pode votar em branco e anular o seu voto. Agora, pense bem. A gente ralou para chegar ao momento da conquista do voto, para chegarmos a decidir quem são esses representantes, né? Só que a gente não quer abrir mão dessa escolha. A gente quer mais. A gente quer escolher uma nova turma, mas, ao mesmo tempo, a gente quer garantir a nossa participação também na política. A gente quer ampliar esse sentido de representação. Então, representação não é apenas aqueles que a gente vai escolher, mas eles também têm que assegurar mecanismos democráticos para ampliar, para garantir a participação de todos nós. Então, gente, vamos lá, vamos pensar direitinho, né? A gente usa da emoção, da razão, mas vamos reconhecer que nós temos uma Constituição bem que precisa ser assegurada, né? Vamos votar mais com amor e menos com ódio. Minha gente, dia 7 de outubro está chegando aí e vamos levar mais amor. Mais amor sempre. Pois é, pessoal. Então, a gente está chegando. A gente está chegando no final do programa. Esperamos que a gente tenha contribuído para vocês pensarem mais um pouco, refletirem sobre a importância do voto, do seu voto. O voto é uma arma no sentido do bem, né? No sentido, no bom sentido, de que você está fazendo uma escolha. E essa escolha não pode amanhã, no outro dia ou no momento seguinte você desistir. É uma escolha que não tem volta. Não é, Ângela? Você tem que saber, tem que saber o que está escolhendo, ter uma atitude favorável sobre isso, sobre o que você está escolhendo, porque não tem volta que você escolhe. Pessoal, e outra coisa, só lembrando, né? A gente ainda tem aqueles candidatos que chegam junto achando que voto se compra. Se compra com a camisa, se compra com 50 reais, se compra com um materialzinho, um presentinho pro seu filho. Voto não se vende, não se compra. Voto é um direito conquistado. E, sobretudo, para nós, mulheres e mulheres negras, tá? A gente tem que cuidar bem desse valor. Então, vamos para frente, apostar aí. A gente sabe que a gente está vivendo um momento bastante difícil. Muitas forças conservadoras, autoritárias, ameaçando o destino desse país. Mas a gente vai entrar com tudo, com nossa força, com nossa garra, com os debates. Não é isso, Leônia? Vamos terminando. E a gente acredita em vocês, na capacidade dessas mulheres de escolherem o que é melhor para todos nós. Tá certo? Então, a gente está se despedindo. Uma boa noite. Eu acho que já terminou o dia. Está escuro lá fora. Eu não tenho a menor ideia de que horas são agora, mas uma boa noite para todas nós. E que a gente pense muito bem nessas palavras que a gente deixou aqui. Que seja um reforço para vocês também. A gente agradece a audiência, né? É isso aí. Um grande abraço. Um singelo abraço. E nós estamos juntas. Um abraço. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Itamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menino, eu parei, fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Itamaracá. Só presta na praia pra gente dançar mais um bem. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem. A ciranda só presta na praia pra gente dançar mais um bem. Eu vi uma preta cirandeira gingando com seu ganza na mão, tirando ciranda animada no meio da multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta chegou a improvisar e eu perguntei: quem é essa negra? Sou Lia de Itamaracá. Sou Lia de Itamaracá. Sou Lia de Itamaracá.